Guardião 05, chame torre na frequência 08, decimal 9. Torre, 72, 9, 5 graus. Torre, Salvador. Boa noite, é o Guardião 05. 05, prossiga. Estamos aqui próximo a Itapuã, 510, quando autorizado para Salvador, parte do BR. Guardião 05, não entrar, que vai reportar, autorizado, da presente final para o Graia, reporte na curta. Ajuste na 012. 012, reportando na curta, guardando a presente. 1166, solo 26, 12, 1, decimal, 9, solo. Salvador, Chanel 63, 55, pronto, do ponto 010. 1166, copiou? 355, autorizado. Alinhar e decolar, pista na 0. O vento 110 graus, 08 graus. A linha de fala dando 08, 6355. Avistado, pouso por conta e risco no pátio do Graé, previsto sobre voo de viaturas e aeronaves. Vento 110 graus 089, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, guardião 05, já livrou o eixo 110, curta final para o pátio do Graé. Na 6143, na proa de Golfo, para descer para a chegada de Golfo, descida para 4.000 pés. O ajuste é no 012. 4.002, a partir de Golfo, nem descer para a chegada. Acelera 6143. Xanamé 355, decolado 229, chame o controle em 120, decimal 8, não é? 12088, Xanamé 355, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Xanamé 355, nação Runa, cruza 1510. Xanamé 355, boa noite, contato radar, mantendo 360, após 2000 pés, o Eleda. 360, após 2000 pés, a rua Leda, o Oxa, 355. No localizador, diz algo, eu dou uma 645. Na 645, Torre Salvador, na frequência, no 8, decimal 95. 954. O gol no 645. Gol no 645, autorizado pouso, pistão a 0, vento 110 graus, 07 nós. Autorizado pouso na pista 110, gol no 645, operando toda extensão? Afirmo, no 645. No 645, ele me posta. Sobre Salvador Oceanero 6355, solicita a proa de Mótima, se possível. Sente, agora estou fazendo a sua com o centro Recife. Ok, sente, 6355. Meu nome é 45, sala 33, libere direito e chama escola, 121 decimal 9. 219 é o livrão, 645. Matriz 55 autorizado Mótima. Grata, direta, posição Mótima, Xanel 6355. Salvador, o azul 2591. Sim. Minha senhora poderia coordenar com o Recife nível final 200. Guarde. Né, 6355, chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. 12835 e 1251, hoje, 6355, boa noite, obrigado. 12591, submatem 200. Submatem 200, 2591. Oceania 6143, desça para 2000 pés, o ajuste 9012, autorizado LFXA, reposto estabilizado. 3.0012, autorizado LFXA, chama estabilizado, solicita com referência para a Duna. Autorizado Duna, reporte estabilizado. Bora Duna, reportará 6143. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 12835, 1251. Oceania 6143, chame torre na frequência 18.95. 2.2.95, Oceania 6143. Salvador, Oceania 6143, sinal da X-ray. Noite, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 0-6 de nós. Livre pouso, 0-6-1-4-3. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4206, pode esperar, 2-0, pronto, fazer o coronavírus. Azul 4206, boa noite, mantenha o ponto de espera. Após a passagem do Airbus que pousa no 190, autorizado olhar e manter. Após o Airbus que pousa, me mantém ao 190, azul 4206. Salvador, gol 9966, com a papá. Gol 9966, boa noite, aciona identificação via chegada por médio 1, desce até 4 mil pés, o ajuste nós 0 no 3. Via 4 mil. Autorizado a decolagem, pistão na zero. Vento 100 graus, 062 é nóis. Decolagem 100, azul 4206. 206, decolado às 48, que chame o controle, 120, decimal 8, mão 8. 208, boa noite, 426. Comandor, boa noite, azul 4206, passa mil pés, visual sobre Saracaju. Azul 4206, boa noite, contato radar, via Ciapuca, suba para nível de voo 350. Ciapuca 350, 4206. Oi, Xanay 6201, boa noite, autorizado. Alinhada e decola pista no zero, vento 100 graus, 07 nós. Alinha e decola pista no zero, 6201. Transem TAP, o ajuste no 093. Autorizada a final, eu fico e responsabilizado. Teste 2000, repórter estabilizado. 4206, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, 2085, 4206, boa. Tango Eco Zulu Novembro, aciona identificação, estou sob contato radar, 62 milhas, cidade de Salvador. Desça para 4.500 pés, o ajuste no 013. Confirma a intenção de pouso na 35 ou na 17. Frente. Controle Salvador, boa noite, Chané 6201. Chané 6201, boa noite, contato radar via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. Distrito 360 no, na São Bruno, 6201, poderia voar Leda? Autorizado Leda, Chané 6201. Leda na proa, obrigado, 6201. E Salvador, muito boa noite, 2712, ponto espera, pronto. Rádio 2712, boa noite, autorizado, alinhado e decolar pistão na zero, vento 1 na 0 graus, 0,6 a nós. Alinha e decolar na zero, 2712. ILS, o voo 9966. Voo 9966, complete final ILS Equation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. 2712, decolar 5. Rádio 2712, decolar 259, chame o controle, 120, decimal 8, maluco. 08, boa noite, 2712. Boa noite, Salvador. Gol 1966. ILS da 1-0. Gol 1966. Boa noite, autorizado pouso. Pista 1-0. Vento 1-0 graus, 07 nós. Teve pouso, pista 1-0. Salvador, 6201. Oxenéia, 6201, prossiga. Tendo possibilidade de voar a dupla posição, senhora? Nação com Recife. Ok, muito obrigado. Na M201, na Chame Recife, frequência 128.35. 35, na 201. Gol 1966, sala 03, libera direita. Chame solo em 121, decimal 9. 219. boa noite, voo 1869 no ponto espera, pronto. Boa noite, 69, boa noite, autorizado. Aliar e decolar pista 10, vento 10, 0 grau, 07 nós. Autorizado, aliar e decolar pista 10, voo 1869. Tango Eco Zulu November, desça para 150010, o ajuste no 0 no 3, reporte visual com campo. November, desce para 1510, ajustado padrão, reporte visual. Oito 69, decolada 09, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 1208, boa noite, 69. Controle, boa noite, boa noite, 69. 1869, boa noite, contato radar, siga para nível de voo 360, após 2000, voa Alessa. Sobre 360, após desvio, voo Elefa, voo 1869. Boa noite, 69, informa o tráfego na sua posição de 2 para 1 hora, 1.4 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.700 pés em descida para 1.500 pés, um Papa Alfa 3-1. Sim, boa noite, 69. Controle, voo 1869, vai manter 6 mil pés para uma checagem, ok? Gente, voo 1869. Papatango, Eco do Novembro, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, Novembro. Controle o 2712, Azul. Azul 2712, prossiga. Solicita nível final 150. Cliente, submantenha nível 150, Azul 2712. Só mantém no 50, 2712. Não vai apontar na curva da frente. Gol 1869, está pronto para retornar a subida. Gol 1869, submantenha nível de voo 360. Passo 360, gol 1869. Controle Salvador, passaria do 2233, cliente da Papá. Você não sabe zerar, haveria possibilidade de ir na prova de Bomed? Passaria do 2233, vou ir na prova de Bomed, para que você está chegada a Bomed 1, reposto para a descida. Ok, bom médio para acessar bom médio 1, repassar para a descida, para a saída das 2-3-3. Agora para trazer o final do teste. Para a descida, passaria do 2233. Passaria do 2233, desça até 4.000 pés, o ajuste no 013. 4.000 com 1.013, eu passaria do 233. 5, vento 100 graus, 0612 é nóis. Novembro, pode autorizar. Patão Greco Zulu Novembro, são as 1-6, autorizado a efetuar o backtrack, liberem a direita na Papá, espaço na frequência livre, boa noite. 3897, decolado 17, chame o controle, 120, decimal 8, morro. Controle 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3897. Bom, 3897, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360, via São Bruno, possibilidade de voar Mótiva com restrições visuais? Bom, 3897, autorizado, Leda. Leda, muito obrigado, 3897. Voo 1869, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1228, 1260, voo 9690. Azul 2712, a 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju 203, boa noite, 2712. Boa. Sereno 2233, desça para 2000 pés, o ajuste no 013 autorizado, afinal ele é sexo e reportabilizado. 2000 pés, 1013, passar estabilizado no X-ray, passaria 2233. Sete, chama centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Chama centro Recife 2835, secundária 1251, centro 3897. Gonomia 45, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Gente, Gonomia 45.